6251, Oceania, para acionar a mesma posição, para o seu pushback 1-1. Gente, Oceania 6251, reporte iniciando pushback, livre acionamento. Livre, reporte lá. Gente, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi, Oceania 6251. Taxi Oceaner 6251 com 84 a bordo, 4:20 alterna config. Gente, Oceaner 6251, táxi via Pat 1 no Índia, reporte pronto no ponto espera, ajuste 10 no meio. Pat 1 no Índia, depois ela pode ser 10 com 10 no meio. Espera, dona 06251, Oceaner 6251, na linda, cola pista 10, vento 090 graus, 069. A linha decola, dona 06251. Hotel Kilo, confirme estacionamento. Tente, aguarde cópia, Oscar Hotel Kilo. Hotel Kilo, copia. Oscar Hotel Kilo, destino Serra Bravo, Juliette Delta, aprovado nível 220, via Whisky 1 no Ilhéus. Via Whisky 1, decola da pista 197, perfil de saída da El Ledo Ilhéus, com curva direita, Transponder 5514, controle 1208, minuto para o cotejamento. Oceana 6251, decolou os 38, chame o controle 120, decimal 80. 208, bom dia, bom trabalho, Sérgio. Oscar Hotel Kilo, prossiga. Controle, bom dia, 6251, Oceana, cruza 1300. Certo, livre acionamento, chame para o táxi, só confirmando, é transporte de enfermo. 06251, pode voar Leda da presente, senhor. Após 2010, cruze Leda. Após 2000, Leda, 6251. Web 6749, 1 minuto, corre. Copia. 6749, Guarulhos aprovado, nível 340. Rota via Pesoluno 0, Bridge, Pesoluno 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bridge com curva à direita. Transponder 5516, controle 120, decimal 80. Guarulhos autorizado 340, via Pesoluno 0, Bridge, Pesoluno 6, Bravo Hotel Zulu. Bola dando 0 com curva esquerda na pesquisa da El Leda, após direto Bridge. Transponder 5516, controle 1208, objeto 6749. 6749, curva direita após a decolagem. Direita após a decolagem, 6749. 6749, cotejamento correto, chame pronto. rádio, o Salvador 6251? Seja. Transfere, senhor. Recife em 1251, alternativa 1-3-3-5. 251-2-3-5, até mais. Bom dia, UF-757-17, tem que dar Golf, autorização 340 para o Galeão. 5717, Galeão, aprovado nível 340, rota via Pesoluno 0 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euler da Bridge, com curva à direita, transponder 5522, controle 120.80. Autorizado 340, Pêssego 10, até SMAP, após conforme rota do plano. Saída da Elieta Bridge, o decola da pista 10, transponder 5522 e controle 20.8, 5797. Web 5717, cotejamento correto, chame. Chamaremos pronto 5797.